traga a ilusão, todo o prazer de dar sensação. Olá, amigos ouvintes, votos renovados de uma ótima tarde para si, na companhia da Rádio Antena Web. Espero que esteja a ter uma ótima final de tarde de quarta-feira, na nossa companhia, no programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, que lhe faz companhia todas as terças e quartas-feiras, no horário das 19h às 19h30, aqui na sua Antena Web. Vamos voltar à música, desta feita com mais dois temas musicais. Primeiro tema, Adelaide Ferreira, Do Outro Mundo, e Maria Bethânia, É o Amor. Fique bem, fique na nossa companhia. Distantes, e quero ver-te contemplar.

Olá, amigo ouvinte, estamos na reta final do nosso programa de hoje, referente ao dia 5 de janeiro de 2011, mas ainda há tempo para lhe deixar aqui uma receitinha para a sua sobremesa após o seu jantar. É uma receita muito simples, mas obviamente há muita gente que não sabe. É mousse de chocolate. Portanto, é o seguinte: preparação, um pacote de mousse, portanto um pacote de chocolate moído em pó, bota dentro de um recipiente, depois coloca um copo bem cheio de leite e depois mexe aquilo tudo com a batedeira, bate muito bem batido durante 2 a 3 minutos. Depois coloca tudo dentro de taças e leva ao frigorífico durante algum tempo. E assim poderá comer depois da sua sobremesa. Como viu, é uma receita muito simples, mas muito boa. Assim chegamos ao final do nosso programa. Prometemos voltar na próxima semana, terça e quarta-feira, no horário das 19 às 19h30, para mais duas emissões do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos. Fique bem, fique connosco, fique na companhia da Antena Web. Boa tarde.